responsável pela área de marketing e logística da Feita da Magia, localizada aqui em Belém Grande, Paulo. Você está ouvindo a Rede Clube de Rádios. ZYK 609, Rádio Clube de Marília, São Paulo, 1090 kHz. ZYK 622, Rádio Clube de Ourinho, São Paulo, 820 kHz. Emissoras coligadas. Direção geral, Luciana Ferreira. Emissoras coligadas. Segunda-feira está começando, já está indo para o centro de obras, trabalhando com a qualidade, com os blocos estruturais, com muito tamanho. É assim, na construção, e você, amigo construtor, você é você, engenheiro, arquiteto, essa turma da construção, você que é pedreiro, trabalhando como ajudante, já foi semana também, seja produtiva, iluminada, e você sabe, esses parâmetros que nós temos da segurança, da qualidade, aí é que entra a tecnologia e a parceria do Grupo Tamoio. Nesse instante, a gente já tem essa turma trabalhando, apesar desse tempo que é excelente, para tudo, fechado, você já está trabalhando, acertando, já preparando para trabalhar as paredes estruturais, próximos blocos estruturais do Grupo Tamoio. Você também tem esse trabalho da fase da laje, que é tão importante, com as lajes protegidas. Laje protegida do Grupo Tamoio, esse é o compromisso com a qualidade, porque também elimina as esporas. Você tem vão de até 12 metros, sem necessidade de pilares ou de vigas ou qualquer intermediário. Procure o Grupo Tamoio. Você tem as informações com o trabalho. É um trabalho profissional e você tem no balcão todo o trabalho de consultoria. Você também pode ligar. 14 é o código da grande região, 3408-2600. E você pode conferir também no site www.lajetamoio.com.br. E se tem tamoio, tem qualidade. Meu querido J. Barbosa, as informações da região, bom dia. Bom dia, Marildo de Oliveira, bom dia, ouvintes da Rádio Clube e da Rádio Itaipu de Marília. Quatro pessoas ficam feridas após explosão em cozinha de restaurante em Parada Sul Paulista. Quatro pessoas ficaram feridas após uma explosão causada por vazamento de gás no restaurante e Soteria Vitória, no centro de Parada Sul Paulista, no início da noite deste sábado, dia 29 de maio. De acordo com a proprietária do local, Valéria Veríssimo, por volta das 18 horas e 30 minutos do sábado, o forno começou a ter problemas e logo ele explodiu. Com isso, iniciou uma labareda de fogo no botijão de gás e as chamas se espalharam pela cozinha. O esposo da proprietária e uma funcionária ficaram queimados. Duas outras pessoas tentaram ajudar com extintores de incêndio, mas também acabaram ficando feridas. Todos os pedidos são encaminhados ao pronto-socorro para a Porto Paulista, exceto a funcionária. Todos os pedidos serão encaminhados para hospitais da região de Pedro. O problema é que a conta fica mais cara do que a maioria das vizinhas, não é possível. Essa é uma coisa que é necessária.